tema então hoje aqui do nosso encontro é cuidados com a crítica. O que, que é uma crítica? Então é assim, ó. A gente, antes de tudo, falar sobre a crítica, a gente tem que falar o que, que é a crítica, digamos assim, que está escrito assim no dicionário. Isso é muito importante a gente saber. É a arte ou a faculdade de julgar produções ou manifestações de alguém. Produções, algo produz alguma coisa ou se manifesta em alguma coisa, aí existe uma arte que é a de julgar e de criticar algo ou alguma coisa. E até, às vezes, também de censurar, certo? Mas antes de falar propriamente a crítica, quero colocar duas palavras interessantes aqui, que são duas palavras, como é que é isso aqui? Que são episteme e doxa. O que quer dizer essas duas palavras? Que talvez tem muitos que não conhecem. A episteme, em grego, significa conhecimento verdadeiro. Inclusive, dentro da filosofia, existe um vasto campo de estudo que se chama de epistemologia, que é estudo do conhecimento verdadeiro, certo? Mais precisamente, o conhecimento científico. Inclusive, na UCS, a Universidade de Caxias do Sul, é uma das universidades em que tem mais, digamos assim, mestres e doutores que trabalham em pesquisa nessa questão da epistemologia, que é o estudo do conhecimento científico, e a crítica e análise, consequentemente, desses estudos, certo? Então, episteme, quer dizer, conhecimento verdadeiro. O que, que é o doxa? Também em grego, é opinião. O doxa é opinião. Uma opinião não fundamentada em conhecimento nenhum. Certo? Então, para a gente poder falar sobre a crítica, nós temos que antes saber se nós temos conhecimento, se nós temos conhecimento argumentativo para podermos criticar. Aí que vem a questão da episteme, conhecimento verdadeiro. Quem de nós até hoje nunca criticou algo ou alguém ou alguma coisa? Todos nós criticamos. E quando nós criticamos, será que nós temos realmente conhecimento para poder tecer essa crítica? Para poder fazermos essa crítica? Se nós pensarmos, se nós analisarmos nossos atos durante todos os dias de nossas vidas, todos os momentos em que nós vamos fazer alguns comentários, sempre nós vamos fazer uma crítica a alguma coisa. Será que nós analisamos realmente se nós temos conhecimento verdadeiro a respeito da crítica que estamos fazendo sobre aquele assunto ou aquela pessoa? Ou nós estamos dando a nossa opinião pessoal sem conhecimento verdadeiro? Então nós estamos agindo pelo doxa. Mais uma vez, em grego quer dizer opinião, sem argumentação. Dentro, então, existe uma coisa bastante importante que eu sempre me fascinou, que dentro da filosofia existe esse campo, que é a epistemologia, que ela coloca sempre em, digamos assim, em dúvida, em questionamento, principalmente o conhecimento científico. Será que todo conhecimento científico ele é realmente verdadeiro? Será que todo conhecimento científico ele é realmente benéfico a nós, seres humanos, e principalmente a questão ambiental e também a questão dos animais. Então, essa é a questão que na UCS aqui em Caxias existe bastante estudo a respeito disso. Existem estudos avançados sobre essa questão da epistemologia que estuda o conhecimento verdadeiro a respeito das, do cientificismo, certo? Agora, trazendo isso para nós, no nosso dia a dia, nas rodas de amigos, nas rodas de pessoas conhecidas, quando nós colocamos a nossa crítica, quando nós criticamos alguma coisa, hoje está muito em moda criticar principalmente o governo, né? Todo mundo se queixa um monte do governo, e vejam bem, quero deixar bem claro aqui que eu não estou defendendo ou não defendendo nenhum governo, nenhuma igreja, nenhuma religião, nada. Então existe sempre alguém numa roda criticando o governo, criticando a Bolsa Família, criticando a Bolsa, parece que é Vale Gás, criticando o Mensalão, criticando isso, criticando aquilo. Um monte de coisas. Inclusive criticando a ação do Papa. Lá nos Estados Unidos existem os republicanos que criticaram os comentários do Papa Francisco e teceram ele de comunista. Bom, é uma crítica. Agora, é uma crítica sem conhecimento de causa. É um exemplo que estou dando aqui. E nós, no nosso dia a dia, quando nós tecermos, ou nós tecemos, nós falamos alguma crítica, será que nós temos realmente conhecimento a respeito, digamos, daquilo que nós achamos que aquela pessoa fez errado? Isso aí já é aquela questão da censura. É uma arte de censurar. Estamos certos, estamos, digamos assim, lúcidos, estamos sendo coerentes, sensatos, de que essa crítica que nós estamos fazendo é verdadeira? Nós estamos tendo isso aqui, ó, o conhecimento verdadeiro a respeito daquilo que aconteceu com aquela pessoa que cometeu tal ato e que desencadeou tal problema que, de repente, tomou proporções grandiosas. É uma coisa que eu estou tentando aqui formular uma ideia. Será que nós temos realmente esse conhecimento? Se nós temos esse conhecimento, bom, então nós temos todo o direito de criticar. Fazer uma crítica construtiva, não destrutiva. Certo? Agora, se nós não temos isso aqui, ó, e nós temos isso, o doxa, eu me lembro que nós tínhamos um professor na faculdade, o nome dele era Décio, e ele dizia assim, quando vocês têm o doxa, que é a vossa opinião, ou a minha opinião, sem uma ideia formular, argumentada em algo verdadeiro, essa ideia de vocês não vale nada, e nem a minha. A opinião de vocês não vale nada. A minha opinião não vale nada quando não se tem o conhecimento verdadeiro. E isso vale para a nossa vida. A nossa opinião, sem conhecimento de causa, não vale nada. Nós temos que opinar quando nós sabemos sobre o que nós estamos opinando. Existe uma... Até hoje não existe mais tanto em Flores da Cunha, mas logo que surgiu a Casa Espírita Divina Luz, e o Mick está aí para dizer, né? O que existia de crítica, pessoal, a respeito do Espiritismo contra os espíritas, contra os espiritistas, era uma coisa que vocês não imaginam. A gente enfrentou isso aí 20, 22 anos atrás. A gente até passou por descrentes, passamos por endemoniados, passamos por pessoas que, digamos assim, bruxos, feiticeiros. Por quê? Porque não existia isso aqui, ó, por parte do pessoal, por parte da população, por parte da grande maioria da cidade. Então não existia o conhecimento a respeito do espiritismo. Existia uma opinião, um preconceito, uma pré-opinião, que fazia o quê? Que taxavam os espíritas de bruxos, de demoníacos, aqueles que se comunicavam com os espíritos para tentar fazer alguma coisa de ruim. Quer dizer, era, nós passamos por esse problema. A crítica era extremamente destrutiva. Extremamente destrutiva. Eu sei que eu e minha esposa, minha mulher, faz muitos anos que a gente adentrou no espiritismo, no início nós éramos vistos até com outros olhos pelos próprios familiares. Eles não conversavam com nós de uma maneira normal como antes de nós adentrarmos nessa luz divina que é o espiritismo, que abre as mentes, que abre os horizontes. E fomos taxados, através dessas críticas extremamente destrutivas, taxados de pessoas que estavam traindo a Igreja Católica. Então, tudo isso passou. Isso é o exemplo de uma crítica extremamente destrutiva que usava-se somente o doxa, uma opinião que não valia nada, porque eles não tinham conhecimento, não sabiam nem o que era o espiritismo. Eu entrei nessa questão do espiritismo porque é um exemplo perfeito de uma crítica que nós sofremos na época por essa palavra, doxa, opinião que não valia nada, porque eles não tinham conhecimento de nada daquilo que o espiritismo realmente pregava. Então, para nós sairmos daqui hoje com a ideia de que quando nós vamos falar, que nós vamos tecer, quer dizer, comentar, ou nós vamos, digamos assim, realizar algum comentário a respeito de alguém ou de alguma coisa, vamos ter, pessoal, pelo menos o mínimo da episteme, o mínimo do conhecimento daquilo que aconteceu, para que a gente consiga realmente colocar a nossa ideia, mas com conhecimento. Não vamos falar bobagem. Não vamos falar bobagem. Vamos ser coerentes e sensatos. Era isso. Obrigado.